negócio acontece quando chega a madrugada. Crianças fumando crack na beira da calçada, pra aliviar o sofrimento dessa vida de ódio e dor comendo pão. O diabo amassou no lado da BR-392. Pessoas que não tem nenhum prato de feijão e arroz pra comer, como é que vão sobreviver? Barraco caindo aos pedaços, todo quebrado. Por isso os manão entram pro crime pra matar, roubar, espartejar. Essa é a lei da vida de quem mora aqui. Em Pelotas RS, o crime prevalece, os presídios tão lotados. Vários manos na detenção largado, agonizando, ensanguentado. Isso me revolta, ver crianças mortas, família destruída. Por isso que eu relato sofrimento sem corte, prenda a própria morte pro mundo melhorar. Aqui a noite não é bela, a noite é sinistra. Vários manos tão na lista pra ir pro inferno, pro caixão. Essa é a realidade do nosso mundão. A madrugada aqui é cabulosa, irmão. Essa é a realidade do nosso mundão. A madrugada aqui é cabulosa, irmão. Na noite acontece muita coisa na quebrada. Na noite, gritos de criança desesperada. Na noite, choro, vingança, ódio, lágrima. Na noite, manos que se matam. Na noite acontece muita coisa na quebrada. Na noite, gritos de criança desesperada. Na noite, choro, vingança, ódio, lágrima. Na noite, manos que se matam. Na noite, tudo acontece. O mal ou o bem que prevalece. Saio pra rua pra dar um rolê, faço minha prece. Na noite eu observo. É fria, é linda, ela é calculista. Mais um cuzão que vai descer na estatística. A rua se torna o cenário perfeito. Grito, choro, cachorro latindo. Tá feito o roteiro, aqui não tem diretor. Que fica sentado numa cadeirinha dando as ordens. Aqui não é Hollywood, é submundo Brasil, pura desordem. O crime não compensa. No meio das drogas, há poucos que vença, há poucos que vença. Mas eu sigo firme, forte, preparado, pronto pra guerra, vacilou, já era. A dama da noite te espera, mina de 13 que abre as pernas. Na orgia fatura, narina que inspira pura cocaína. Pura inocência, pura decadência. Mano mata, mano morre, morrem, matam crianças. E a revolta se levanta. A mesma mãe que declama, a mesma mão que mata, a mesma mãe que ama. Na noite acontece muita coisa na quebrada. Na noite, grito de criança desesperada. Na noite, choro, vingança, ódio, lágrima. Na noite, manos que se matam. Na noite acontece muita coisa na quebrada. Na noite, grito de criança desesperada. Na noite, choro, vingança, ódio, lágrima. Na noite, manos que se matam. Na noite o bagulho é louco, só se ouve os estouros. 38, o sirene do Socha chamado Porco Asmin. Mina na esquina se vendendo por cocaína, ou é pega no flagrante com mercadoria na calcinha. Nas noites nos hospital, pessoas que passam mal. Só morte, crueldade é o que vemos no jornal. Nas noites no centrão, pessoas dormindo no chão para sustentar o frio. Se tá fã com papelão, se é vida pra um mano comendo resto que nem cachorro. Depois não querem ver polícia e se espalha no pronto-socorro. A guerra não acaba, continua sangue na rua. Playboy no cativeiro, em seguida as torturas. Na noite de sábado os burguesinhos na avenida, só na serva, na farinha, acompanhados das vadias. Pra muito sou retardado por ter rima pesada, não me ilude. A verdade eu disparo na tua cara. Não quero fama, nem ibope que nem os pagodeiros de camisa apertadinha, calça colorada no rego, sou ré. Feta no sangue, humildão. Na moral, tatuado na minha pé, escrito rap nacional. Se quer viver, sai do que, porque o bagulho é violento. Sangue humano suja a favela, o cotidiano é sangrento. Eu lamento. No São Lucas, outro enterro. Na noite acontece muita coisa na quebrada. Na noite, grito de criança desesperada. Na noite, choro, vingança, ódio, lágrima. Na noite, manos que se matam. Na noite acontece muita coisa na quebrada. Na noite, grito de criança desesperada. Na noite, choro, vingança, ódio, lágrima. Na noite, manos que se matam. Na noite. Na noite. Na noite. Na noite, na noite, na noite, na noite, na noite, na noite, na noite, na noite, na noite, na noite, na noite, tudo acontece.